pensou que era dona da situação e esqueceu que no amor ganha sempre quem fala com o coração. Você deixou seu passado fechar um caminho que ia se abrir. Ai, que pena. Você perdeu com o tempo aquela maneira de me enganar. Trocou o velho carinho por coisas que eu não consigo cantar. Hoje eu tenho certeza que nós caminhamos pra lugar nenhum. Ai, que pena, que pena. Pena de ver nosso mundo caindo, pena de ver nosso sonho sumindo. Ai, que pena, pena de ver tanto amor fracassar, pena da pena que você me dá. É meu amor, que pena, que pena. Você perdeu com o tempo aquela maneira de me enganar. Trocou o velho carinho por coisas que eu não consigo cantar. Hoje eu tenho certeza que nós caminhamos pra lugar nenhum. Ah,